ainda quero tanto seu amor. Então vamos curtir a nossa canção. É o DJ Daniel que vai tocar. Negação Moraes é de apaixonar. DJ Elias Concordiense, o DJ da humildade. Harrison Williams. Não, não quero nem lembrar o quanto você me fez chorar. Você mexeu com meu coração e me deixou a solidão. Hoje quero te pedir perdão, não foi essa minha intenção. Mas vou te convidar para sair, eu sei que vou te reconquistar. Ainda quero tanto seu amor. É o DJ Daniel que vai tocar. No Negação Moraes é de apaixonar. Ainda quero tanto seu amor. Então vamos curtir a nossa canção. É o DJ Daniel que vai tocar. No Negação Moraes é de apaixonar. Ainda quero tanto seu amor. Então vamos curtir a nossa canção. É o DJ Daniel que vai tocar. No Negação Moraes é de apaixonar. Ainda quero tanto seu amor. Então vamos curtir a nossa canção. É o DJ Daniel.